Solta o play, DJ. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Playlist. Aqui é o Seiji. E aqui é o Panda. E aí, galera? Aê, Panda, de novo gravando podcast. Ah. De novo, depois de muito tempo. Bom, e nessa edição dessa playlist, vocês já começaram a escutar uma música e já conseguiram entender qual deve ser o tema. Hoje iremos trazer muitas pérolas de músicas de karaokê. Caramba! Preparem seus ouvidos, galera. É, prepara-se que vai vir muita, muita coisa louca aí. Músicas que a galera aqui canta em karaokê, alguns clássicos, outros umas coisas medonhas também, viu? Mas... clássico, clássico, entenda como vocês quiserem. Pois é, tem alguns que não admitem que canta essas músicas de karaokê, mas canta sim. Ah, bom. E essa playlist abriu com um clássico de karaokê, uma música antiga pra caramba. O Whisky a Gogô do Roupa Nova. Caramba! Meu Deus, eu lembro quando meu avô comprou um aparelho de karaokê, um videokê. Lembra dos videokê? Quase toda pessoa tinha um em casa, né? Pelo menos ou quem que tinha um pouco mais de condição, ou quem gostava muito de karaokê, que era o caso da minha família, mas sempre tinha. Eu, era uma das músicas que todo mundo cantava essa música. Eu conheci via karaokê, via videokê, porque eu nunca tinha ouvido ela na minha vida antes. Eu já vi muitas delas em karaokê com outros amigos assim, porra, toda hora alguém canta essa música. É, que um clássico, a minha clássico. Geração não era de ouvir muito Roupa Nova, eu acho. É, eu já vi algumas festinhas, viu? Bom, mas, enfim, mas vocês estão escutando esta música aí no fundo, mas vamos começar a nossa playlist, né, Panda? Qual a música que você escolheu? Ah, é, bom, a que eu escolhi agora aqui, a próxima música que vai tocar é um clássico. E assim, eu acho que todo mundo da geração da dos 90 gosta dessa música, conhece pelo menos, e a grande, nem todo mundo, mas acredito que a grande maioria gosta da banda que toca essa música, que marcou muita gente, isso. Tanto da década de 80 quanto 90, né, que eles estouraram na mesma década de 90, mas enfim. É o Robocop Gay, Mamonas Assassinas, também um clichê de karaokê, né, melhor do que clássico clichê, além de clássico clichê de karaokê. É, com certeza, cara. Ah, e quando você canta essa música, você tem que fazer toda aquela pose também, né, cara, tem que ser uma coisa mais performática. Sim, tem que ter toda a coreografia, né? E assim, é uma das músicas que, pô, quando você tem um karaokê, principalmente, eu adoro cair, todo lugar tem karaokê, mas se principalmente for casamento, tem que cantar e dançar com o noivo. Uia! Ah, eu nem te conto a vez que eu cantei a música ali, tinha no departamento, tava a mulher do chefe ouvindo eu cantando essa música. Que maravilha, né? Ficou feio o negócio. Queimou o filme, né? Deixa pra lá. Mas enfim, fiquem aí com o Robocop Gay, que é um dos nossos clássicos do karaokê. Mamonas Assassinas, então escutem aí, galera. Tanto quanto másculo, ai com M maiúsculo. Vejam só os meus músculos, que com amor cultivei. Minha pistola é de plástico, em formato cilíndrico. Sempre me chamam de cínico, mas o porquê eu não sei. O meu bumbum era flácido, mas esse assunto é tão místico. Devido ao ato cirúrgico, hoje eu me transformei. O meu andar é erótico, com movimentos atômicos. Sou um amante robótico, é um direito a replay. Um ser humano fantástico, com poderes titânicos. We'll be right back. Próxima música é uma música aqui de uma dupla que eu adoro, Claudinho e Buchecha, e a música Quero Encontrar. Ah, eu adoro todas as músicas do Claudinho e Buchecha. Quem não, né? Quem não, nunca? Acho que é o único funk que eu gosto, né? Pra falar a verdade, pra ser bem honesto, viu? Ah, aquela é funk mais romantizada. Aí, né? Funk aí. Pois é, com músicas de amor, uma pessoa apaixonada, pelo menos isso. Não que vai vir depois, logo em seguida, meu Deus do céu. As músicas que não vêm em seguida, eu tenho pena de vocês ouvidos. Essa aqui, por enquanto, ainda tá uma fase mais romantizada, pra galera ficar apaixonado. Uma música fácil de cantar num karaokê, tranquilo, qualquer momento. Ele tem a batida e o ritmo envolvente do funk, mas uma letra mais amena, digamos assim, pra agradar gregos e goianos, né? É, o Claudinho Buchecha canta letras desse jeito, né? Nada vulgar, né? Bem romântico, bem feliz, né? Exatamente. Pois é. Bom, então Quero Te Encontrar do Claudinho e Buchecha. Escutem aí. Quando você vem pra passar o fim de semana, eu finjo estar tudo bem. Mesmo durou com grana, é que você ignora tudo que eu faço. Depois vai embora, desatando os nossos laços. Quero te encontrar, quero te amar. Você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar. Você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. Dungu, dungu, tacundum. Dungu, dungu, tacundum. Iê. Dungu, dungu, tacunduru. Dungu, dungu, tacunduru. Quando você vem pra passar o fim de semana, eu finjo estar tudo. Com grana é que você ignora tudo que eu faço. Depois vai embora, desatando os nossos laços. Quero te encontrar, quero te amar. Você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar. Você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. É muita ousadia ter que percorrer o país inteiro pra achar você. Mas tudo que eu faço tem um bom motivo. Linda, eu te amo, vem ficar comigo. Tô alucinado pelo seu olhar. Vou aonde for até te encontrar. Eu te amo demais, você é minha paz. Faz amor gostoso de novo comigo, faz. Quero te amar, você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, oh, oh. Quero te amar, você pra mim é tudo. Minha terra, meu céu, meu mar. Quero te encontrar, quero te amar, você pra mim é tudo. Bom, e agora, mais uma que eu vou puxar, mais uma música que eu vou trazer aqui, né? É uma música que eu geralmente, eu não canto, eu só performo ela. Eu deixo as outras pessoas cantarem enquanto eu performo ela, porque é uma música que não tem como. Geralmente são mulheres que cantam, né? Não que um homem também não possa cantar, é claro que pode, mas eu, na minha posição, prefiro performar, que é um... Como é que eu posso colocar? É uma apresentação à parte, né? E a próxima música também, ela é mais atual, né? Ela não chega a ser um classicão, mas como já estourou também na época que estourou o karaokê aqui no Brasil, os videogames, ela também é sempre é cantada, também sempre é um clichê nos karaokês. Essa música é Ragatanga. Saudoso Rouge. É, além de que dá uma música que é pra mim, né? Por quê, cara? Pô, porque eu sou o Lava Diego, porra. É, maravilha. Eu tenho que dançar essa música. Ah, que maravilha. Cara, essa letra é muito difícil pra mim, cara. Eu não consigo falar tão rapidamente quanto elas falam, não. Essa eu não tento cantar. Ah, não. E é um perigo, né? Que você pode cantar e sem querer invocar o diabo, né? A sererê, a sererê, a sererê. Nossa senhora. Já viu então a versão original em espanhol? Nossa, cara, mais difícil ainda. Caramba, viu? Tá vindo, né, Jânio? Ah, mó legal. Você tá lá no karaokê, né? Cantando todo empolgadão. Aí abre um buraco do chão e sobe o pata rachado aí. E aí, quem que é isso? Que é isso? Não, só tava cantando. É um perigo. Pois é, bom, então Ragatanga do Rouge, escutem aí. We'll be right back. próxima música é de uma outra banda que eu adorava bastante, na sua formação clássica. É o Raimundos. E uma das músicas clássicas, o Mulher de Fases. Nossa. Essa também, cantei muito, né? Mais novo no karaokê do meu apoio. Essa e o Senda e o Sol também. Nossa, eu cantava essa. Eu quero ver o Oco do Raimundos. Raimundos também foi uma banda que formou muita geração, né? Também, né, dos anos 80 e 90. A roqueira nacional, né? Porra, de rock pesado. E esse daí do... Eu tinha um álbum, eu tinha um CD do que tinha o Mulher de Fases. Eu lembro, cara. Nossa, era legal. Tocava nos clipes do MTV, eu via toda hora essa música. Nossa, tá direto mesmo. Ah, porra. O refrão dela, eu adorava o refrão dela. Era fácil de lembrar. E todo rolê que você vai de karaokê, vão estar tá cantando. Pode ser num karaokê fechado, pode ser num karaokê aberto. Pode ser no karaokê do boteco da esquina. Ah. Eles vão estar cantando. Essa aí é... E outras que a gente vai citar aí, né? Aí, principalmente o refrão, cara. Putz, a grande maioria das músicas aqui é o refrão. A gente ainda tem que criar uma máquina de karaoke que só toca o refrão. Vai vender muito. E vira aquele coro, né, no refrão. Porra, com certeza. Olha, galera, tá subindo o refrão, sobe aí, vamos lá. Aí todo mundo, é maravilha. Aliás, todas essas músicas, né, que a gente vai citar aqui levanta esse coro no refrão, mas... é claro, obviamente. Assim, até quem não conhece muito de Raimundos conhece Mulher de Fases, não tem como. Claro, complicado e perfeitinha. Então, é isso mesmo. Bom, Mulher de Fases do Raimundos. Escutem aí. Que mulher ruim, jogou minhas coisas fora. Disse que em sua cama eu não deito mais não. Bom, agora eu vou partir para uma música que também é um clássico, um clichê. Talvez não tanto, porque é uma música internacional, olha só. Que estourou aqui e teve até uma versão nacional. Você lembra disso, Sage? Ah, essa sim, porra. A música Não Sei, da Laura Pausini, que estourou muito aqui. O Gugu trouxe ela diversas vezes aqui na época. Porque ela tá estourando muito com todas as músicas dela na época aqui, né? E Não Sei tocava demais nas rádios. E como tocava demais nas rádios, até hoje as pessoas cantam no karaokê essa música. Você vai no karaokê, lógico, tem as pessoas que cantam a música nacional sempre, a gente tá assistindo aqui, e algumas recorrem à parte internacional e acabam caindo em Não Sei, droga. É uma música muito legal também, né? Realmente, cara, porra, tem muita coisa boa, viu? Eu gosto da Laura Pausini. Eu também gosto da Laura Pausini. E teve a versão nacional, né, Sage? Com Sandy Júnior, Não Ter. Não ter, não ter, não ter. É isso, é verdade, é verdade. Caramba. Ah, não, olha aí, o sentimento, lembrou. Só que sabe o foda dessa música? Quando o pessoal cantava no karaokê, eu me perdia, eu começava a cantar, eu cantava a parte em italiano lá, e cantava a parte da música do Sandy Júnior, misturava macarrone e brasileiro, e ia. Coisa, aí misturava o italiano com o português, né? Cantava a versão em português, é normal. É que nem cantar aquelas músicas do Digimon, de repente você canta em português, né? No meio da história. É assim mesmo. Mas bom, fiquem aí, com Não Ser, de Laura Pausini. Escutem aí. Telefono e appendi al filo ogni speranza mia. Io non avrei creduto mai di poter perdere la testa per te. E all'improvviso sei fuggito via, lasciando il vuoto in questa vita mia. Senza risposte ai miei perché, adesso cosa mi resta di te? Non c'è il profumo della tua pelle, non c'è il respiro di te sul viso, non c'è la tua bocca di fragola, non c'è il dolce miele dei tuoi capelli. Non c'è che il veleno di te sul cuore, non c'è via d'uscita per questo amore, non c'è vita per me più, non c'è altra ragione che mi liberi l'anima.

Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? A próxima, né, é um clássico dos anos 90. Além de ser um clássico dos karaokê, ele é um clássico na vida de muitas pessoas. Cara, o refrão dele já é marcante demais. Já é, não. E é uma música, assim, é um marco do romantismo brasileiro. Eu posso colocar... Ouvintes, olha o momento que a gente tá fazendo a transição agora, dessa playlist, cara. Agora é só música triste de amor. Só música de amor. Vamos lá, vamos continuar. Vamos seguindo. E era o que mais tocava naquela época nas rádios, né? Eram essas músicas. Esse é o amor verdadeiro. Mas vamos lá. A próxima música que eu tenho pra indicar aqui, né? Pra colocar nessa playlist clássica do karaokê, é a música É Tarde Demais, do Raça Negra. Cara, você jogou fora o amor que eu te... Cara, Cara, eu confesso assim, ó, eu não lembrava desse título de música, aí eu fui escutar e eu vi o refrão. Cara, eu conheço essa música, porra. Porra, eu conheço, obviamente eu conheço, já ouvi muito ela. Ouvintes novinhos que não conhecem nada, não conhecem Raça Negra, não conhecem nenhuma música deles, escutem, é o filme do romantismo, cara. O Raça Negra tem umas músicas muito boas, vai, eu confesso. Eu não lembro todas, né, também. Ah, eu lembro algumas, eu lembro algumas. E, assim, eu gosto muito de Raça Negra. Não é uma coisa que eu escute sempre, mas, porra, sempre que tá tocando, eu paro pra escutar, né? E é tarde demais, uhum. Sempre tem alguém no fim do rolê do karaokê, sabe? Na virada da madrugada já, todo mundo indo embora, todo mundo bêbado já. Sempre tem alguém lá na fossa que vai cantar É Tarde Demais. Afinal, nessas festas aí de baladas. Afinal, você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que sonhei. Isso não se faz. Cara, isso aí é fim de festa, na boa, cara. Se o cara cantar essa aqui com a música de pra declaração de amor pra uma sua namorada, esquece. A letra não faz isso, não. E se eu for no canal que cantar, eu canto, só pra ter. Ah, eu também, cara, de boa. É fácil, cara. Não tô nem aí. Bom, fiquem aí, é tarde demais de Raça Negra. Olha só você, depois de me perder. Veja só você, que pena. Você não quis me ouvir, você não quis saber. Desfez do meu amor, que pena, que pena. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que... A louca paixão. que pena, amor. Hoje é você quem está sofrendo, amor. Hoje sou eu quem não te quer. O meu coração já tem um novo amor. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora. Que pena, amor. Que pena. A próxima música continua na música de fossa, né? De letra de fossa. E que é um clássico de karaokê, um clássico de festa. É aquela música que só tá se despedindo da festa mesmo, no karaokê. A música é o Ana Júlia dos Los Hermanos. Que é a única música dos Los Hermanos que eu gosto. É, eu não gosto de Los Hermanos. É essa Enfim, essa música já é uma música que eu não aguento mais ouvir, sério. Todas as outras, elas são clássicas. Elas são, por mais bizarro que seja, ou por mais ridículo que sejam as letras hoje, ou por mais dor de corno que sejam, eu gosto, sabe, dela. Eu gosto de ouvir, eu gosto de cantar. Mas Ana Júlia, eu não aguento mais. Gente, você tem que parar com essa porra. Não cantem mais Ana Júlia. No karaokê. Ah, mas vão cantar sempre essa música no karaokê, cara. Ela é um clássico de karaokê. Eu sempre vou cantar. Sempre vai vir um cara maldito que vai botar o Ana Júlia. Põe Ana Júlia aí, cara. Ai, meu Deus, tá bom. Vamos lá, vamos botar. E vocês ouvintes vão sofrer comigo também, o quanto eu já sofri, né, nos karaokês, viu? Da vida aí. Todo mundo botando Ana Júlia aí. É, assim como eu, se não tiver ninguém que cante, é tarde demais, eu vou lá e canto, vai ter alguém que se canta Ana Júlia, ele vai lá e vai cantar. Então... É algo que a gente não tem como fugir, né? Ah, é normal. Pra quem nem gosta, né? Que câncer na junta, a gente já tá acostumado, né? Oh, já tô enjoado de ouvir essa música, de ver esse clipe, né? Na época da MTV, passava todo dia. Nossa, o clipe da Mariana Ximenez, era? Era, no clipe é ela que tá lá, né? Na Júlia. Pode crer. É, porra. Não, eu lembro de tudo isso, né? E aí no clipe, no final, ela vai embora com outro cara. Maldita Ana Júlia. Ah, é, deixa eu falar. Pois é, bom, então Ana Júlia dos Los Hermanos, escutem aí. Quem te vê passar assim por mim não sabe o que é sofrer. Ter que ver você assim, sempre tão linda, contemplar o sol do teu olhar, perder você no ar, na certeza de um amor, me achar um nada, pois sem ter teu carinho, eu me sinto sozinho, eu me afogo em solidão. Você vai estar com um cara, com alguém sem carinho. não quero, meu amor. Sei que você já não gosta de mim. Eu sei que eu não sou quem você sempre sonhou, mas vou reconquistar o seu amor todo pra mim. Oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, oh, Ana Júlia, Júlia, Júlia, uau, uau, uau. Bom, Sage, agora, depois da Júlia, né? Tem que considerar, porque é um clássico. Eu venho com um clássico que é De Abrir o Coração. E de quebrar o coração, né? De quebrar o coração, acima de tudo. Essa é uma música que toca o coração de qualquer um. É o máximo da desilusão amorosa. Ou não, né? Na verdade, isso daí mostra que a friendzone não existe. Essa música mostra que a friendzone não existe. A friendzone só existe porque você não toma uma atitude. E essa é a música que quebra o mito da friendzone. Que coisa, caramba, que profundo. Essa é uma música que em qualquer mesa de bar vale uma análise profunda da letra dela. Porra, um clássico também. A música é O Grande Amor da Minha Vida, de Jean e Giovanni. Muito conhecido pela maioria como Convite de Casamento. É o Convite de Casamento, eu lembro dela. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento. E essa música é assim, quebra o coração de qualquer um, cara. Eu canto chorando ela. Ah, bate aquela tristeza de repente. Ai, ai. É uma música que também todo karaokê tem, e todo karaokê eu faço questão de colocar ela primeiro pra ninguém cantar. Meu Deus, hein, cara. Eu tenho que cantar essa música, sabe? Essa música é demais. Entendi. Ela só não é o máximo dos máximos do clássico de karaokê, porque ela tá por vir ainda. Mas ela é um dos. Eu diria que ela é top 2 dos karaokês, sabe? Não, até entendo, cara. Porra, eu também já cantei algumas vezes ela. Porra, já vi gente cantando com um copo de cerveja na mão, deprimido. Sim mesmo. Você sabe que minha mãe era fãzaça de Jean Giovanni, né? Tinha todos os CDs aí. Aí eles romperam, né? Então aí complicou. Saiu até uma notícia que ele, o Giovanni ou o Jean, um dos dois, ia fazer dupla com o Renner, do Rick Renner, que também romperam. Nossa, que beleza. Ai, ai. Mas enfim, fiquem aí com O Grande Amor da Minha Vida / Convite de Casamento de Jean e Giovanni. Cresceu na mesma rua, como se fosse o sol e a lua, dividindo o mesmo céu. Eu a vi desabrochar, ser desejada, uma joia cobiçada, o mais lindo dos troféus. Eu fui seu guardião, eu fui seu anjo amigo, mas não sabia que comigo por ela carregava uma paixão. Eu a vi se aconchegar em outros braços e saí contando os passos, me sentindo tão sozinho. No corpo o sabor amargo do ciúme, a gente quando não se assume fica chorando sem carinho. O tempo passou e eu sofri calado. Não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado. Recebi o convite do seu casamento, com letras douradas num papel bonito. Chorei de emoção quando acabei de ler. Nunca

deu um beijo doce e me abraçou. E bem na hora H, no ponto alto do amor, já era dia, o guarda me acordou. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Agora, pra fechar a playlist de hoje, essa música, ela é o rei dos reis de todos os karaokês da vida, sabe? A última vez que eu fui no karaokê, essa música tocou 5 vezes, cara. Não contente em tocar ela no karaokê. Porra! Ela tocou, ela foi cantada 5 vezes. Que karaokê, hein? Que festão, hein? É, era um karaokê, tipo, aberto e, tipo, as pessoas iam chegando, tá ligado? É, e você acha então, que assim, eu cantei essas aí onde também? Bem aberto. Então, aí eu cheguei no karaokê até relativamente cedo. Isso não cantaram antes de eu ter chegado, mas eu cheguei relativamente cedo. Então, assim, a hora que eu cheguei, cantaram essa música. Ei. E aí, as outras pessoas vão chegando, elas ouviram, elas vão cantando de novo. E essa música é Evidências, de Chitãozinho e Chororó. Quem não conhece Evidências, não pode ter ido nunca no karaokê, porque não é possível não conhecer Evidências. Chega de mentiras, de negar o meu desejo. Eu te quero mais que tudo, eu preciso do seu beijo. Cara, eu conheço, obviamente, porra. Só quero ouvir você dizer que sim, diz que é verdade, que tem saudade. Ainda você pensa muito em mim, caramba. A música fala por si só, cara. É a música, na verdade, a música que mostra a realidade. É ao contrário da música do Jean Giovanni. Essa sim, essa é o cara que fala, joga na cara da pessoa, não, você gosta mesmo. Ai, ai, cara. Eu tenho saudade dessas festonas de karaokê lá, que tinha um karaokê aberto lá. E vi um monte de gente bêbado cantando essas músicas. Ah, era legal. Basicamente a música que fala chega de cu. Porra, bons tempos aqueles. Bons tempos. Sim. Bom, então galera, vamos fechar essa playlist aqui de músicas de karaokê, a parte 1. Prometemos que traremos uma parte 2. Talvez com músicas mais decentes, mais animadas, sei lá. Mas que você não tenha vergonha de cantar na frente dos seus amigos. Pô, eu não tenho. Ah, é. Oh, tá bom, tá bom. Eu tenho algumas, cara, na boa. Mas é isso, então, galera, vamos terminar essa playlist. Siga a gente no Facebook, manda e-mail, comentário, siga a gente no Twitter, e é isso, né? Então, pra fechar, né, Panda? Comenta que você canta essas músicas também aí pra gente. É, fala que a gente não passou vergonha sozinho, não, por favor, né? Exatamente. E pra finalizar isso aqui, então, fiquem aí com Evidências em Chororó. Finaliza, assim, essa maravilhosa playlist. Escutem aí e falou. Tchau, galera. E falou. Digo que deixei de te amar, é porque eu te amo. Quando eu digo que não quero mais você, é porque eu te quero. Eu tenho medo de te dar meu coração e confessar que eu estou em tuas mãos. Mas não posso imaginar o que vai ser de mim se eu te perder um dia. Eu me afasto e me defendo de você, mas depois me entrego. Faço tipo, falo coisas que eu não sou, mas depois eu nego.